Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Olá. Hoje só comigo, Tiago Alves e António Mendes. Oi. Fomos abandonados pelo resto do trio de ataque que vai lá. Lonely, I am so lonely. Eu odeio tanto a versão que saiu há pouco tempo dessa música. É, não é? É mesmo irritantezinha. Como já perceberam... E também aquela a dos morangos com açúcar. Vamos tentar abster. Nós temos falado muita coisa, temos falado muito filme mau, muito filme de culto, entre aspas, mas não vamos falar dos morangos com açúcar porque que é triste. É. É melhor. Vamos deixar é as produções não, é da TV. Não. Como já devem ter percebido, este programa mas vai vamos falar bater do... muito na produção da RTP, atenção. E não ao Cosmópolis. Sim. Lá para a frente vamos falar do novo Homem-Aranha, vamos também falar do novo filme do Wes Anderson, Moonrise Kingdom, mas agora vamos às notícias. António, sei que tu adoraste as últimas curtas-metragens da Marvel que acompanharam os as filmes. Curtas-metralhas? Curtas-metragens, pá. Os filmes do Agent Coulson, que eu sei que tu és um fã enorme da personagem e que choraste muito quando ele morreu durante o Vingadores. Ui. Eu sinceramente, quais são as curtas-metragens? Eu não sei quais são. O consultista ou consultador, ou como é que eles traduziram aquilo? Consultista, sim. O consultista. E uma coisa engraçada aconteceu a caminho do martelo do Thor. Uma em que eles decidem que o Tony Stark é que tem que ir falar com o tipo do Hulk, que acontece nos antes dos créditos do Incrível Hulk, eles chegaram a não pôr isso, depois. E. Sim. E um que se passa entre o Iron Man 2 e o Thor, em que basicamente é o Agent Coulson a salvar uma bomba de gasolina de assaltantes. Ok. E agora, para os Vingadores, vamos ter uma curta chamada Item 47. Em que um casal encontra uma arma dos... Vamos já saber, é Chitauri, Kitauri... Para ti, como é que diz aquela raça? Eu não sei... Skrulls, vamos chamar-lhes Skrulls. Sim. Os tipos azuis. Os tipos azuis. Os Smurfs deixaram cair armas quando atacaram... quando atacaram o planeta. E... Sim. Eles invadiram o nosso planeta no ano passado, é verdade. E este casal, protagonizado por Wizzy Caplan e um ator que ninguém conhece só nenhum... Vão encontrar essa arma e vão se meter como Bonnie e Clyde a assaltar coisas. E vai depender dois agentes da SHIELD. Um deles é o monstro de fumo do Lost, outro ator que eu nunca me lembro como é que se chama. Vão ter que os parar. E vamos ter essa curta-metragem no DVD de Vingadores a sair, se não estou em erro, em setembro. Para bem ou para mal, o Hobbit está filmado. Claro que vão haver mais umas filmagens ecas a meio, porque há sempre uma necessidade de fazer reshoot. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas, para bem ou para mal, as duas partes estão filmadas. Eu estou com tanto medo! Tanto medo! Confia no Peter Jackson. Então, o tipo fez três filmes bons, não há motivo para não fazer outros dois. Bom, eu vou-te só dizer. O Peter Jackson era um tipo que começou por fazer assim, tipo... filmes hiper caseiros e não sei quantos mais, como o Brain Dead. Brain Dead é um... Se não viram Brain Dead, ou... estão a perder. A Bad Taste também tem. Epá, isso é uma falta minha. Nunca vi o Bad Taste. E quero dizer, e depois ele fez um filme e foi... fez um filme e foi sobre teenagers e foi nomeado para Oscar de Melhor Argumento. E depois fez o senhor. E depois meteu-se a fazer o Senhor dos Anéis. O George Lucas começou por fazer filmes caseiros, como o THX 1138. Depois fez um filme sobre teenagers que foi nomeado para melhor argumento. Como é que ele se chamava? Era o. American Graffiti. É isso. Jesus. E depois fez Star Wars. E que foi um sucesso também. E, que, por outro lado, o Lord of the Rings é, em várias coisas, o Senhor dos Anéis da nossa geração. E quero dizer... Pá, estar outra vez a voltar para... estar outra vez a voltar ao mesmo sítio... Tendo em conta que os outros filmes não correram assim tão bem como isso tudo. Eu sei que tu gostas do Lovely Bones e percebo porque é que tu gostas do Lovely Bones. E o Lovely Bones tem coisas boas. Uhum. A cena do silêncio na casa eu acho que é espetacular. Em que está o Stanley Tucci na cave e a miúda, que é a irmã da rapariga que foi assassinada, também dentro de casa. a tentar fazer o menor barulho possível e não sei quantas mais. Essa cena é espetacular. Mas também percebo que aquilo é um bocado fraquinho em termos de história. E depois o... quer queremos, quer não, o Jackson ainda assim é um bom realizador. E o King Kong, eu gosto de King Kong, mas quero dizer, ele foi um sucesso com a crítica, mas as pessoas não gostaram daquilo propriamente dito. Eu concordo com o Pedro Figueirinha, quando diz que o filme se perde lá mais para o fim. Pá, é normal que depois de sair daquela situação toda da selva a coisa fique mais fraca, mas... Sim, mas e sim. Não só, e depois também tem cenas hiper cheesy como o desgraçado do King Kong mais a Naomi Watts vão dançar para um lago de gelo no Central Park. Eu não odiei essa cena, sabes? Eu até tive ok com isso. Eu acho que eu prefiro essa cena do que, por exemplo, eles manterem a cheesy na última linha que ele diz do... Não foram os aviões que mataram a besta, foi a boeza. Não funciona tão bem como no original. No original tu estás a ver aquela cena toda e ali custa um bocado engolir no fim. Pá, quero dizer, também existe outra coisa. Mas o Jack Black, se fosse bem, só tenho a dizer que isto, um ator que normalmente é um palhaço em quase todos os filmes, fez ali um trabalho de um senhor. A propósito de Jack Black, eu ontem fui ao Famous Humor Fest ver o Bernie, que estava a passar em antestreia e era grátis. E teve um prefácio da Ana Bola e etc e tal. E eu não vou estar a dizer assim muito, tendo em conta que o filme vai estrear, acho que é no dia 26, qual é o Sim, final de mês. Mas o Jack Black porta-se como um senhor nesse filme. Eu ouvi dizer que o humor é bastante negro nesse filme. É um bocadinho. Mas é cómico. Sim, é cómico, mas não é esse tipo de rires da bandeiras despregadas. É esse tipo... Mas temos que arranjar mais parvinhos. Mas olha, ele porta-se como um senhor nesse filme. Depois, existem mais coisas que eu queria dizer acerca do King Kong, exatamente. Quando o King Kong foi feito, e isto aqui é uma coisa que, para quem já viu Inglourious Basterds, sabe o que é que eu estou a falar. Basicamente, o King Kong é um filme sobre o receio que os americanos, e sobretudo os americanos brancos, têm medo do negro. Mas já tinha ouvido teorias desse género. Neste preciso momento na história, já não existe tanto esse problema. E quer dizer, basicamente o filme foi feito porque o Jackson adorou o filme. O filme tem cenas bem realizadas, sim senhor, mas quer dizer, não é um... deixou de ser um filme sobre o medo que os americanos têm do afro-americano, mas passou a ser um filme sobre um macaco gigante. E quer dizer, passou só para um filme de aventura, sim. E quer dizer, o subtexto perdeu-se um bocado e também o medo subconsciente ficou um bocadinho à parte. Que era uma coisa que fez o King Kong ser um sucesso quando foi a estreia. Mas voltando ao Hobbit, continuo a confiar completamente no Peter Jackson para fazer isto um filme bom. Eu espero, eu digo, eu estou com tanto medo, mas eu espero bem que o Hobbit saia bem. Eu espero tanto que o Hobbit saia bem. Eu tenho tanto medo se o Hobbit sair mal e toda a gente vai começar a protestar com a Jackson, e o Jackson, que já anda mal, ele fez este filme, por favor. E se ele vai a coisa, pá, eu não sei o que é que vai ser, porque existe até um certo número de mais críticas que um realizador aguenta. A partir daí começa a pensar, e se eu der mais uma volta e não sei quantos mais e etc e tal, e começa a perder-se, pá. E eu estou com um bocado de medo. Olha, foi o que aconteceu com o Brian de Palma. Ah, mas eles são rapazinhos grandes. Se não aguentarem uma crítica, ninguém aguenta. Mas, pá, vamos ter aquela história do Gandalf e da Galadriel, portanto, ao menos tens uma surpresa qualquer. Para quem lê o livro, ao menos pode ver uma cena diferente. Mas houve lá, Galadriel não estava com o Celeborn? ou, aliás, como o desgraçado do J.R.R. Tolkien quis ainda chamar-lhe, que era Teleporno? Pois, no pior dos casos, tens uma cena erótica completamente épica. Imagina a música do Senhor dos Anéis, mas com uma cena daquela. Uau, chica, uau, uau, uau, uau. Eu acho que há aqui hipótese de fazer um filme bom. Não digo bom. Um filme que toda a gente vai falar durante semanas. E toda a publicidade, sempre ouvi dizer, é boa publicidade. A ideia de ver o Ian McKellen nesses arranjos, ainda por cima sendo ele um gay assumido. Só para mostrar o quão bom ator ele é. Sou-me verdadeiramente sinistro. Pá, pode ser ao acordo, mas olha, está pago. Sim. O bilhete está pago. Vamos ver a sequela. O que é que os anões fazem a seguir? Medo! A próxima série fantojuvenil é que vai deixar raparigas doidas à porta de cinema. Vai passar também para o cinema. Chama-se Mortal Instruments, Instrumentos Mortais. O que é isso? Está a ter mais ou menos o mesmo sucesso que teve o Hunger Games de início. Não com a tonteira do Twilight, mas está a começar também. O filme conta a história de uma rapariga que descobre que tem ancestrais. Que surpresa, é sempre os ancestrais. Que são meio anjos e lutam uma guerra que tem durado décadas contra demónios. E há um rapazito, e há outro rapazito, e vai haver um triângulo enquanto eles lutam contra demónios. A Lily Collins vai fazer a personagem principal, e o coitado Kevin Durant vai fazer de vilão. Ele é sempre um vilão. Kevin Durant. Este tipo, desde o Lost, que toda a gente o quer para vilão. No Cosmópolis, em que ele ainda era um tipo mais ou menos bom. Como segurança pago, tive que levar um balásio e... Mas espera aí, esse tipo vai fazer de miúdo? Não, achas? O miúdo é bom, mas também não é assim tão bom. Ele vai fazer de um dos vilões, um dos demónios, suponho. Ok. Ele também vai entrar no novo Resident Evil. Se alguém tiver vontade de ver isso, eu hei de ver de qualquer forma. Vai ser demasiado forte demais. É forte demais para mim, não consigo. Bem, eu quero resistir, mas não consigo, são os meus instintos. Ele vai ter umas patilhas espetaculares, portanto não me julguem. O filme da Princesa Diana, que Naomi Watts está a protagonizar, vai deixar de ter o título Caught in Flight e vai se chamar Diana, porque se calhar não era óbvio o suficiente quando a Naomi Watts está igualzinha à Princesa Diana. Aquilo foi, esse casting foi um bocado esquisito, aquilo passou praticamente por todas as louras de Hollywood. Por acaso não estou a par disso. Chama-se a Nicole Kidman também. Sim, também. A certa altura já sequer estavam a deixar-se de loiras e já estavam a meter a Jessica Chastain. Epá, ruivas. Eu já vejo muitas caras para a Princesa Diana. A Jessica Chastain é a última. Cadê a Winona Ryder ou sei lá. Eu gostava de ver que a Princesa Diana fosse a Whoopi Goldberg. Sim, era fácil. Em todos os aspectos era fácil fazer essa transição. Era o avatar das biopics. Vamos meter a Whoopi Goldberg a fazer motion capture e depois fazer em 3D. Sim. Não era mais barato uma atriz? Não. Sim. Sou um artista. White chicks. Assim. Olha o irmão Leia a fazer presa de Diana. It's let's go to the tunnel. Ora, finalmente vamos ter as gravações do Mad Max. O novo Mad Max Fury Road vai estar a começar a ser filmado finalmente, depois de tanta tanga, depois de ser reescrito tanta vez, depois do estúdio dizer que não lhe dá orçamento nenhum. Mas está a ser feito por quem? Ele está a ser protagonizado por Tom Hardy e Charlize Theron. Já não me lembro quem é que está a dirigir neste momento. O filme, não sei se está a ser produzido também pelo Mel Gibson. Bem, quer dizer, o Mel Gibson como produtor ainda assim pode ser uma coisa. Ah, George Miller. É pelo George Miller, ok, está bem. Então, ainda existe esperança. E ele foi responsável pelo espetacular Road Warrior. Que é o Mad Max 2, para quem é um bocadinho leigo nestas partes. É o do cão, é o do cão. Sim. Não é o da Tina Turner. Infelizmente. vou ter saudades de músicas da Tina Turner no Mad Max. Eu não acredito que nenhum filme seja X e demais para a Tina Turner. mas pronto, o Tom Sim. Hardy deverá garantir que vamos ter um Mad Max badass, pelo menos a julgar pelas personagens dele. Pelo menos um Mad Max com mais lábios. Talvez mais baixinho. Sim. Mas mais musculado. Charlize Theron. E com garantido. Menos cabelo. Ele cresce. Isto não é um problema para ele, não sofre de calvície. Não, é não sei como que... é que o Batman não vai deixar, mas acho que talvez não vai ser um não é, quer dizer, não é, quer dizer, cada vez que eu vejo o Tom Hardy a fazer um papel, eu acho que o cabelo dele vai diminuindo ao longo do tempo. Eu acho que é tipo o Sen. Eu acho que o cabelo dele é tipo o Sen, ele vai crescendo e decrescendo. Ele faz tipo o Bronson, depois faz o Inception, depois faz o Dark Knight Rises e agora deixa crescer o cabelo outra vez. Sim, mas muito pequenito ainda. Ele é como o Christian Bale. Ele emagrece e de repente fica musculado e emagrece outra vez, como é preciso. Sim. O filme também conta com Zoe Kravitz, que eu não vejo desde o X-Men First Class. Não sei exatamente o que ela faz como atriz. E aquela espetacular atriz do Transformers 3, que foi a Rosie Huntington-Whiteley. Está para provar o que é como atriz. Vamos repor a tragédia que foi a semana passada, em que não falámos de Michael Fassbender. Ah, bom! Esta semana temos notícias desse senhor. Ele vai protagonizar a adaptação ao cinema de Assassin's Creed. Um shot. Todos vocês que estão a ouvir, um shot. Um shot por cada vez, né? Não é? Não é só desta referência. Sim. Se ele vai fazer de Alter, de Ezio ou de Connor, dependendo do Assassin's Creed que estivemos a falar, ainda não se sabe. Mas ele vai produzir também o filme. O filme é produzido pela Ubisoft, pela própria criadora dos videojogos. Vão criar, como a Marvel fez, uma casa de produção. Portanto, a adaptação será ao menos fiel ao videojogo. Não quer dizer que seja boa, mas ao menos pode-se bom, evitar. Tendo em conta que o historial de adaptações de videojogos tem sido... Pá. É um bocadinho triste. É pá, mas eu, se fosse a Ubisoft, fazia exatamente isto. Porque a jogar para as adaptações que eles têm tido. E quer dizer, eles tiveram Far Cry. Eles tiveram a adaptação do Far Cry pelo U-Ball. Pá, eu depois do Far Cry. E também tiveram o Alone in the Dark. Não sei se é do U-Ball, whatever. Do U-Ball. Esse tipo devia ser proibido de fazer coisas. Embora eu goste do Postal. O Postal é giro. Não existe nada que tu não gostes, pá. É incrível. Epá, o Postal é tão mau que é bom. Aquilo é uma coisa espetacular. Para esta semana, a última notícia que falta dizer é que nos Estados Unidos os senhores críticos já tiveram a primeira vista do novo Dark Knight Rises. Uma primeira vista. E levantaram-se e aplaudiram e disseram que o filme era espetacular e o Twitter rebentou nesse instante e... POU! Disseram que é Angry melhor... Twitter. Dizer que é a melhor parte da trilogia, não tendo um vilão tão bom como o Joker. Infelizmente o Tom Hardy não morreu, aparentemente. Mas dizem que é espetacular. E... Estou tão mostinho para ver isso. Só falta um mês. Dia 2 de agosto já lá estamos. Para continuar a saga que foi iniciada com o Prometheus neste programa de rádio, tenho aqui os envelopezinhos para mim e para o António, também para a Silvia e para o Pedro, com uma paginha em branco. Uma paginha? Uma paginha pequenina em branco. Para ti devia ser pequenina, para não ter que ler uma tese de mestrado. Ok. Mas não, toda quanto a gente... Quanto é que me dás? Toda a gente tem aqui uma folha para escrever o que é que, o que, é que espera que aconteça. Atenção, calma. Ninguém está a ver, mas o que é fato é que os envelopes vêm decorados com o sinal logotipo, do BET. Isto é profissional, Lucas, que isto é o quê? Isto, a gente faz as coisas de forma profissional. E o meu tem escrito, em vez de António, tem escrito Anténio. Não tem nada, tem António. Está para trás. No máximo é um ao contrário. No máximo. No máximo é antepenio. Tu falas russo, qualquer coisinha de russo, tu sabes-te. Sim. Se fosse russo era antrenio. Isto vai ser fechado aqui na Rádio Zero. Quando o filme estrear e nós o virmos, nós abrimos isto para ver quais são as teorias de cada um. Obviamente não trouxe um envelope para a Adriana, porque a probabilidade de haver o Dark Knight Rises é igual à da Lusófona me dar um diploma de doutoramento em medicina. Por isso, mas olha, fazemos que, ao nosso mas olha que a Universidade Nova, ela é capaz de dar assim, tipo, um diploma mesmo que não tenha estado lá. Mas já fui várias vezes ao hospital, portanto parto do princípio que isso conta para qualquer coisa. E a Universidade Independente também não te dá um diploma só porque ela já está fechada. É verdade. Tantas boas notícias neste país. E ainda dizem que o ensino está em crise. Está em crise, o Tanas. Isto é diplomas assim. coisa tonta. Outra coisa a seguir. Intervalos. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Então vamos lá falar de filmes. O primeiro é aquilo que me faltou. Eu queria falar de pintura. Também podemos. Mas é no meio. Sim. Tem que ser no meio. E tem que ser abstrato. Tem que ser tudo muito abstrato. E ao som de funk. Ora, faltou uma Paulo semana Rego, passada. Que vómito, senhora. Continuando. Este era de filme. É o Dinto Chavo. Que bom filme. Sim. Ora, Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ou o Diário Secreto do Caçador de Vampiros. O que eu gostei deste filme, o que eu gostei da cheesiness deste filme, foi tão bom. Não, o filme não é assim tão bom, mas o filme, eu dei-lhe 4 em 5, porque, epá, abracem a cheesiness deste filme e vão passar um bom bocado. O filme está-se a marimbar para tudo o que é realismo. Vocês abracem o conceito de caçador de vampiros a partir do momento em que pagaram pelo menos 5, 6 euros para entrar dentro da sala de cinema. Tendo em conta que é 3D, é um bocadinho mais. Foram ver ao Monumental, algo de género, a uma sessão. Sim, porque... foram ver à sessão, é que toda a gente fala assim, porque o sistema de som no Monumental é uma porcaria. Eu peço imensa desculpa, senhores da Medeia. Eu sei que vocês estiveram ligados à Europa Cinemas que foram, e que foi a Europa de Cinemas que me levou a Veneza. Mas vocês estiveram. É, a morder a mão que alimenta! Sim. Mas sinceramente, vocês têm um sistema de som que é horrível. É o segundo sistema de som. Não. É mesmo o pior sistema de som que eu me estou a lembrar neste preciso momento. Eu nunca fui ao Fonte Nova. Se bem que o da Moreiras também é muito mau. Eu, por acaso, nunca tinha notado, mas quando fui ver o Fantástico Homem-Aranha, o sistema de som estava esquisito de um lado. Aquilo de um lado estava sempre a fazer um eco muito esquisito. O quê? Aonde? Na sala 1, se não estou em erro, do Monumental. Ah, ok. Um bocado para o esquisito. Ah, percebeu-se à mesma. Para o esquisito, sim. Mas, como eu estava a dizer, este Abraham Lincoln não é para ser levado a sério. Temos um tipo com uma machada que se transforma numa caçadora. A propósito, eu tenho de dizer isto. Existe um momento interessante que eles em que eles utilizam o 3D. Foi uma ideia engraçada, que é basicamente... existe uma certa altura em que o Abraham Lincoln atinge um vampiro no olho. E então... nós vemos a partir do ponto de vista do vampiro e de repente o nosso olho, o nosso olho esquerdo fica vermelho. Foi lá o sítio onde ele atingiu. E então quer dizer, nós vemos e de repente o nosso olho esquerdo fica vermelho e só consegue ver do lado direito. Eu acho que essa aqui está com piada. Pá, tudo se tem piada neste filme. Tirando a parte em que ele decide imitar o Homem-Aranha 2 e diz Vampire Hunter No More e retira-se para a política. Mas, pá, com resultados famosos. Há cenas de ação aqui que são, a sério, se tiverem marimbá para tudo o que é realismo, são espetaculares. Um filme em que um tipo atira um cavalo, usa um cavalo como arma de arremesso, para mim é no mínimo um 3. Mas quando de repente temos música industrial e o Honest Abe a despachar a vampirada, e de repente entra para uma parede uma carruagem com cavalos, sim, alguém convence um cavalo a entrar por uma parede adentro. E ele desliza do sangue dos vampiros no chão para curvar. Eu acho que estamos num filme quase de culto. Pá, sinceramente, digo que achei o Abraham Lincoln de Vampire Hunter uma seca. Mas pronto. Epá, a seca não é. Tem momentos parados, tem de facto momentos parados. Quando ele deixa a sua vida de... Muito parados. De vampirada. Mas quando as coisas estão fixe. A última cena na carruagem está bastante porreira. Quando o vilão começa a partir a ponte. Sim, pá. Na carruagem? No comboio? Então começa a partir a ponte onde está, é que onde estão os carris em cima. Sim, sim, eu sei, está bem, mas isso aí é um comboio. Se disseres carruagem, as pessoas vão começar a pensar em diligências. Sim, foram assaltar e foram cowboys lá dentro. Sim, exatamente. Sei que era cowboys e eu ainda dizia Abraham Lincoln. E vampires. O filme, se calhar, usa um bocadinho do quão santo era Abraham Lincoln, como o Iron Lady fez fazê-la de repente uma feminista. Ele aqui é demasiado defensor de raça negra, porque não nos temos que esquecer que o Abraham Lincoln foi o tipo que disse vamos acabar com a escravidão, mas agora podem ir para casa, pessoal. Não, vamos acabar com a escravidão, mas já voltem para a vossa terra. Ele não era o santo que este filme apresenta. Mas... E daí foi criado o Estado da Libéria. Nota histórica. Não dizem que não digam que não aprendem nada com este programa. E é por isso que a bandeira da Libéria parece com a bandeira dos Estados Unidos da América. Mas de resto o filme funciona. E já agora chama-se Libéria. Libéria. As pessoas perceberam, pá. O Benjamin Walker. Da liberdade. Como ator. Ouve lá, tu não consegues fazer nada. Eu não, tendo um filme com este com o Abraham Lincoln, caçador de vampiros, pá, eu não consigo. Pá, o guião é demasiado mauzinho para uma pessoa conseguir perceber se o Benjamin Walker é bom ou mau ator. Eu acho que nós temos que esperar por outra. Sabes que isso é um problema de um dos atores deste filme, Dominic Cooper, que na minha opinião é um bom ator, mas não teve grande oportunidade de mostrar, tem feito este tipo de filmes. E, epá, mas toda a gente começa por baixo. O Patrick Swayze também começou a carreira a fazer roller disco no Skate Town USA. Portanto, toda a gente está a começar por baixo de alguma maneira. Deixa estar, olha que o Patrick Swayze também acabou por baixo fazendo o Keeping Mum. Epá, quem é que está aí em baixo agora? Como é que chama o gajo que fazia de Frodo? Elijah Wood. O Elijah Wood agora está a fazer adaptações muito más, pá. Fez uma adaptação de Ilha do Tesouro direta para DVD. Isto está a descer um bocadito. Então o Wesley Snipes ou o Cuba Gooding Jr. ganhou um Oscar, o Cuba Gooding Jr. pelo Jerry Maguire. De resto, Mary Show me the money! Mary Elizabeth Winstead. Show me the money! Show me the money! Okay. Não está másita. Sim. Acho que não há muito mais a dizer sobre isto. Eu acho e é que mais sempre... um filme em que entra o Martin Kusokas. Sempre cá temáticas parva, sério, faça um Winston Churchill assassino do bisomens irlandeses que eu vejo. A sério, whatever. Não. Winston Churchill contra as lobby mulheres vampiras de SS. Isso vai ser bom. Vem aí também um filme do Roosevelt. Com Roosevelt. O Fumanchu com o Nicolas Cage. Isso sim eu gostava de ver. Rob Zombie começa a trabalhar. Sei que tu viste um filme português. Uma Tuga Production. Sim. Sim, eu vi esse filme. É A Estrada de Palha. Que é um filme excelente. Eu tenho que dizer que vi o trailer e parti-me a rir durante 5 minutos. E depois parti-me a rir durante 10 minutos. E depois disse não. Sim. Ao fim de 15 minutos. Ok. Não é mesmo, triste o que eu vi. Portanto, chegou-me esse minuto. Foi o usco-fusco do cinema português. Mas diz lá, tua bom, pergunta. Quero dizer, Estrada de Palha. Atenção, isto é o filme que o Nuno Marco apregoou como sendo o melhor filme que ele viu no ano no Facebook. Eu não sei quando. Ele estava a ser sarcástico. Eu não sei. Talvez tenha sido apenas por publicidade. Não sei. Sell-out. Não sei, sinceramente, não sei o que, não sei o que é que se passa. Bom, também ele acha que outro dos melhores filmes do ano é o Dark Shadows. Quer dizer, eu não tenho nada contra o Dark Shadows, mas daí até a melhor filme do ano, por favor. Yeah. Mas quero dizer, Estrada de Palha. É assim que se chama um filme que se anuncia como um western português. Um Alentejo, se quiserem. A Finlândia faz as vezes de Montana, a Serra da Gardunha é o Colorado, o Alto Alentejo é o Texas e a Barragem do Roxo é o Mississippi. Pensava que ias dizer que Barrancos era o Eldorado. Não, mas o Algarve deve ser o México, talvez, não sei. Sim. E portanto, temos assim uma espécie de um pastor solitário que é assim tipo uma espécie de Jeremiah Johnson português com o look do Daniel Plainview. Fala também em batidos de leite. Não, eu gostava muito que falassem batidos de leite, mas não. Existe um angolano dos Baiús, até anda com a cartola. Estava à espera que ele começasse a cantar o Monsieur, que era o Monsieur Facili a qualquer momento. Portanto, dois estereótipos até agora, continuando. Sim. Há uma criada de um fazendeiro, porque o pastor está apaixonado, o fazendeiro é mau, o xerife que dedica a sua vida a perseguir injustamente o pastor é um polícia de trânsito. Desculpa, disseste se era uma produção da RTP. É que até agora parece uma telenovela da TVI escrita por José Martinho. Sim. Olha, o que é que faz Alexandre Encastro? Não, mas olha que o Nuno Melo está lá. O Nuno Melo é precisamente o desgraçado do sargento que anda a perseguir o coiso. E sinceramente digo que é a única pessoa que vale a pena ver neste filme. Quer dizer, o desgraçado do tipo que faz de personagem principal, sim. Ele até é capaz de ser um bom ator, mas também este filme não lhe faz nada pela carreira, diga-se de passagem. E o Nuno Melo, que é a modos de o Christopher Walken português, ele faz sempre de... Deva. Sim. Não, ele faz sempre de tipos meio malucos e o tipo tem imensa piada. Se bem que seja ali, se bem que tem um ar incrivelmente sinistro. Ele é o Ivan Cliff disto. Mais ou menos, sim. Eu tenho já agora de partilhar aqui uma memória de infância que foi uma telenovela que passou na SIC, que era A Senhora do Destino, e o Nuno Melo fazia lá de português. Não, a sério. E basicamente, a última cena. Ele era mais o Terra Nostra, não me recordo. Ele tinha lá Sim, claro. És do Ribatejo, portanto é o Terra Nostra. O Terra Nostra, sim. Ah, não, na minha casa era o Senhor do Destino. E basicamente... Só porque ele não pode estar cá, o Pedro é olhos d'água. Porque ele era dos Açores, era? Não, ele gosta muito de músicas do Toy. Continua lá. Ora bem. Vou levar na boca para a próxima. Vai. A roundhouse kick. Yeah. Ora bem, o Nuno Melo, na Senhora do Destino, tinha arranjado uma apaixonada brasileira. E a última cena deles é basicamente o Nuno Melo a pregar um xoxo todo também na brasileira. E digo-te que aquilo é muito sinistro, porque a imagem... Imaginem o Nuno Melo a avançar de boca aberta como um peixe para a senhora. Aquilo é assustador. Eu não dormi nessa noite. Mas sabes que era tipo Alien, ia sair uma língua lá dentro e rabetar-lhe os miolos. Não, porque eu não tinha visto o Alien nessa altura. Mas a imagem, a coisa... eu nunca tinha beijado uma rapariga nessa altura. E digo-te, isto aqui é mau. Isto aqui é uma coisa que eu nunca gostaria de ver. Portanto, era o fim do sexy. Não, a sério. Aquilo era verdadeiramente sinistro. Aquilo parecia a entrada de um comboio. A boca do túnel. Vamos entrar dentro do túnel. Mas pronto. Basicamente a ideia é seguir sensivelmente neste filme, é seguir sensivelmente o esqueleto da história de vingança. Basicamente, existe um tipo que está na Finlândia. Assim, está mesmo na Finlândia. Não é só o facto de ser localizado, de eles terem filmado na Finlândia, não, aquilo é mesmo passado na Finlândia, na Lapónia. E de repente chegam-lhe notícias que o irmão morreu. E então o que é que o tipo faz? O tipo anda pela Lapónia fora até que chega a um buraco e tira de lá de dentro a desgraçada da espingarda e vai a caminho de Portugal para poder vingar o irmão. Como qualquer um faria. Porque o irmão tinha sido morto numa canada, que numa transumância, pronto. E tinham-lhe roubado parte das ovelhas, e não sei quantos mais. Parece motivo perfeitamente racional para levar um balásio. Quer dizer, ainda... É como os roubos de cattle, de gado, no oeste, só que neste caso é ovelhas, pronto. Okay. E então ele chega cá tem diversas aventuras que não levam a lado nenhum, como por exemplo ele tem uma amada, já falei nela, e ele quer sair do país assim que tratar da vingança, sim. Só que basicamente a história da vingança é muito triste, porque basicamente Ele anda um bocado... Ele passa o filme inteiro a andar por wallpapers. Aí existe uma certa relação com a amada, que era a mulher do irmão. Ele, a certa altura, chega mais ou menos por volta de Marvão, ou coisa assim parecida, e ele é capturado pela polícia, a dizer que... Ah, não sei quantos mais, o senhor entrou num duelo com... lá está o Nuno Melo. E, portanto, o senhor fica na prisão. E quanto ao gado e à morte do meu irmão, esteja descansado que a polícia já está a tratar disso. Ele vai para a prisão, ele conhece lá o desgraçado do preto dos baiús, angolanos, atenção. Claro. Porque se existe sítio com baiús é Angola. Dá uma vista delas pela prisão, vem um anarquista qualquer que foi preso, isto passa-se em 1909, para aí, qualquer coisa desse género, mesmo antes da implantação da República. E eles pedem-lhe, para nós sairmos daqui nós precisamos de uma corda de guitarra. Importas-nos dar uma? E ele está com a guitarra, está a tocar, não sei quantos mais. Ele diz, ok, está bem, tudo bem. Queres sair connosco? Não, não, deixa estar. E então ele chama, eu só venho cá passar a noite. Eles agarram na corda da guitarra e corta para eles fora da prisão. e uma pessoa não sabe o que é que raio é que eles fizeram com a corda de guitarra e não entra mais nada com a corda de guitarra, e eu não percebo qual é que é o sentido de fazer uma pessoa evadir-se da prisão sem mostrar a evasão da prisão, sem sequer ter o interesse suficiente na história para fazer as pessoas interessarem-se minimamente pelo desgraçado da personagem principal. E por uns tempos, o preto anda com o desgraçado do cowboy solitário e depois pega numa canoa e vai-se embora e não faz nada na história. Ele volta para a cidade, leva uma tampa da senhora sua amada e vai-se embora, e ele ainda encontra o desgraçado do Nuno Melo e o Nuno Melo não lhe dá um tiro e vai-se embora. Basicamente isto é a ideia. Basicamente havia imenso com que trabalhar. O que me irrita neste filme é que tu tinhas milhões de maneiras de fazer um filme interessante com isto. A história podia ter sido interessante. Quanto à história de vingança, quanto à história de coisa, não existe nada que se possa fazer feito, porque a certa altura deixa de interessar para a história. O desgraçado do realizador não fez nada com aquilo. E quero dizer, aquilo é horrível. Aquilo é, mas a ideia é fazer uma espécie de western anárquico, tal como normalmente os westerns são conservadores, é um western anárquico. Só que ele quer fazer um western anárquico pós-moderno. E é aí que entra a coisa. Pós-modernismo é difícil de fazer. É muito difícil de fazer pós-modernismo como deve de ser em cinema. Existem pessoas que conseguem, como o Tarantino, e existem pessoas que não conseguem, que são pessoas que fazem produções que se chamam um bando à parte. Uma clara referência ao A Band Apart, que é de Tarantino. Sim. Mas em formato de fail. Sim. Que basicamente é tirado de um filme de Godard. E não me venham com histórias que não tiraram o nome do filme por causa... O nome da produtora por causa do filme de Godard. Porque aquilo é claramente um roubo ao Tarantino. Epá. Só por isso apetece-me bater. Mas se... Peraí, calma. E é a estrutura narrativa que é anárquica. E portanto, basicamente, tu tens o desgraçado do cowboy solitário que volta outra vez a ser um anárquico que não luta por nada. E não se conta nada. O pastor passeia-se por wallpapers, vai a casas de pasto mais silenciosas que um mosteiro, por favor. Tiago, diz-me, o teu café é um sítio silencioso? Não, é a coisa mais longínqua de silencioso, até porque é numa rua principal, portanto. E o pessoal está sempre a fazer barulho, que é uma coisa parva. Porque há sempre bêbado, há sempre um bêbado ao fim do dia para fazer barulho. Mesmo que toda a gente queira beber um café descansado, há sempre um gajo para chatear. Aquilo parece assim tipo um... A não ser que seja no Alentejo, em que eu uso o estereótipo, não ribatejano, mas alentejano. Sim. Em que está não, mas calado, quer dizer, pelo amor de Deus, mas pelo amor de Deus, vão até vendas novas, não é assim tão coisa, como uma bifana. E verifiquem como é que as pessoas se comportam num desgraçado de um café. Em 1900, não foi assim há tanto tempo. Não me parece que tenha mudado assim muito. Não, é que as pessoas que estão na taberna estão mais silenciosas, parece que estão a rezar. A rezar a Deus e estão em clausura. Este filme não tem diálogos absolutamente nenhuns. Uma coisa completamente nova, um novo conceito num filme português. Coisa nova que eu estou a introduzir aqui agora. Aqui há uma coisa que me faz um bocadinho de confusão no cinema português, e isto aqui também se aplica ao Tabu, que foi um filme que eu gostei, é que os portugueses têm esse tipo, uma espécie de horror aos diálogos, e é uma das razões pelas quais nunca conseguimos lançar um ator lá para fora. É porque nós por isso simplesmente fugimos. Já não fazem filmes mudos lá fora, né? Se fosse artista, se calhar não te chapavam. Sim. Quer dizer, as pessoas perguntam-se, como é que coisa. Pois, a maior parte dos atores, os atores que interessam, estão na televisão ou no teatro, e os desgraçados, os atores que estão no cinema, vão continuar a ser atores de cinema a fazerem pequenos filmes aqui em Portugal. E não irão passar assim lá para fora, nem nada desse género. A não ser que seja uma produção meio portuguesa. E aí, com um bocadinho de sorte, dão-me um papel à Rita Blanco, ou coisa assim parecida. E aí? Eu vi este filme no sábado e ainda estou a recuperar. Até se me pegar num gato morto e dar na cara do realizador até o gato miar o hino da Noruega. Não é fácil, diga-se de passagem. Este filme fez-me querer agredir crianças inocentes a seguir a ter saído do cinema. Eu dou uma claquete a este filme. Senhor realizador, pelo amor de Deus, não faça mais filmes, que não vale a pena. Este está quieto a vê-los. Ora, um filme que valeu a pena ser feito, na minha opinião, é o Fantástico Homem-Aranha. Muita gente questionou o facto de estarmos a fazer um reboot, se era necessário 10 anos depois do primeiro. Na minha opinião, justifica-se plenamente porque finalmente temos um Peter Parker que é de facto um adolescente, ou que pelo menos parece de 28 bem um adolescente. Anos. Mas o Andrew Garfield consegue protagonizar muito melhor um adolescente. O romance neste filme está muito melhor do que qualquer coisa que o Sam Raimi tenha feito nos outros. Não há beijos ao contrário na chuva, mas há uma química que não pode ser negada entre o Andrew Garfield e Emma Stone. Não há grande dúvida que eles namorem na vida real, porque a química vê-se. O filme é claramente mais realista que o outro em muito tipo de dinâmica, principalmente com a tia May, que se começa a perceber do que é que se está a passar ali em casa, mesmo não dizendo. Toda a história do tio Ben também é menos cheesy. Bom, quer dizer, que acontece no Super-Homem, nunca a tia May no Super-Homem, Spider-Man do Sam Raimi, ela nunca dá a entender. Segundo, dá um detalhezito quando diz que ele devia voltar ou algo do género, porque as pessoas precisam de heróis. Isso é no terceiro. Não, é no segundo, é quando ele diz Spider-Man No More e depois é preciso ele voltar. Quando há um miúdo a ajudar lá a fazer mudanças e coisas do género. Ah, pois é, isso é no segundo, sim. Tens toda a razão, esquece lá isso. E quer dizer, pronto. Eu sinceramente digo, eu gosto, eu era um fanático do Spider-Man quando eu era pequenino. Eu não gostei do segundo Spider-Man quando ele saiu. Eu tenho de o rever, porque é para saber a quanta coisa. Eu acho piada ao terceiro. Pô, o terceiro é tão mau. O terceiro é, para mim, é a soma de todos os medos de um filme de super-heróis. Aquilo, tudo me dói enquanto vejo aquele filme. tudo me dói, pá. Desde a cena do menino da lágrima, do Homem-Areia a chorar. Pá, porque eu perdoo-te, tu mataste um gajo, mas eu perdoo-te, porque é assim que o sistema penal dos Estados Unidos funciona. Este tipo matou 72 crianças, mas o Homem-Aranha perdoou-o, portanto podes ir à tua vida. O mordomo que aparece no fim do filme e diz: olha, sabes o teu pai? Aquilo que tu pensavas que o Homem-Aranha tinha morto. Era um super vilão. Ele é que se matou. Ah, sério. Já podias ter dito há 5 anos atrás, antes de eu entrar numa espiral descendente de autodestruição, mas olha, obrigado, antes tarde que nunca. Vou-me ali sacrificar, passava o meu melhor amigo, não contes comigo para jantar. Epá, todo Homem-Aranha 3 para mim é fatal. Estás a ver, é por isso que eu acho piada ao Homem-Aranha 3. Epá, não. O segundo é fixe porque para mim tem as melhores cenas de ação e não tem aquele fato estúpido do Green Goblin no primeiro, que eu estava à espera que Rita Repulsa ou Lord Zed o fizessem crescer. Por acaso, isso era uma coisa que eu pensava, mesmo quando eu era miúdo, eu pensava que aquilo parecia uma produção do Saban. Yeah. Outra requida de Power Rangers. Sim, neste programa. Mas basicamente, eu digo-te, para aquela altura, ainda não tinha havido o Christopher Nolan a meter as mãos nos super-heróis, portanto, naquela altura até o Spider-Man foi bastante bem recebido e toda aquela cheesiness dos super-heróis era considerado natural. Aliás, depois de filmes como o Steel, com o Shaquille O'Neal, a coisa que vinha à mão era para comer. E quero dizer, na altura até o Spider-Man foi considerado o segundo melhor filme de super-heróis, a seguir ao Super-Homem 2. Até ao Dark Knight, o Homem-Aranha 2 foi o melhor, para mim, o melhor filme de super-heróis. E ainda o considero bastante, bastante bom. Acho que, para mim, nem o Vingadores tem uma cena com um momento daqueles, com uma cena do comboio a lutar contra o Dr. Octopus, que são 5 minutos, 7, se não estou enganado, na versão estendida. Aquilo é das melhores cenas de entretenimento super-heróis de sempre. Voltando ao Amazing Spider-Man, acho que, para mim, traz o melhor dos três mundos. Se notarmos algumas influências dos filmes do Christopher Nolan, O filme é um bocado mais negro em algumas partes. Ele demora uma hora a vestir-se de Homem-Aranha e... Depois de Dark Knight é impossível contornar o Christopher Nolan. Mas o tempo não se nota a passar. Eu acho que... Eu sou um enorme fã dos filmes do John Hughes, de adolescentes, e para mim todas as cenas dele foram um prazer, com Emma Stone na escola. Não há clichês do nerd, nem nada. Pá, eu... Funciona, simplesmente funciona o filme todo. O vilão, o Rhys Ifans, porta-se bem. Mais parecido que já tivemos foi o Dr. Octopus. Sim. Ele é um vilão que tem uma ideia, não para fazer mal, mas porque pensa que é a melhor coisa para a humanidade e acaba por se redimir, entre aspas, de alguma maneira. Sim. Portanto, obrigado por me estragares o resto do filme. Não te preocupes. Já se devia estar à espera. Quem ainda não percebeu, a razão pela qual eu estou calado é porque eu não vi o filme ainda. Fiquem depois dos primeiros créditos, não até ao final, mas depois dos primeiros, que aparece uma cena. Não se explica muito bem, mas que deverá ser eletrificante o suficiente para perceber do que é que eu estou a falar. Agora, vem para aí o eletro, é? estraga, pá. Eu não sei, eu... Pá, há um relâmpago, tu podes supor que é ele. Ok. Há um relâmpago e outro relâmpago. E pensar que por uns tempos pensou-se que o Ben Kingsley ia fazer de abutre. Abutre. Eu, o John Malkovich, a Annette Wake, que agora é Catwoman, era para fazer de Vulture, só que o Sam Raimi estava a inventar. Ela era suposto ser tipo uma adjunta do abutre. Ainda bem que não vimos isso, porque tragédias já chegaram. Eu digo que eu usava ter visto uma coisa dessa. Assim. Era tipo um desastre de comboio, não era? Sim. Para esta semana estamos despachados de filmes e de programa. Portanto, o que é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir o All-Star do Smash Mouth, que apareceu não em um, mas em dois filmes. O Shrek, toda a gente já sabe dessa, mas também um que é o Rat Race, que tem imensa piada e nós já falámos aqui. É um filme espetacular. E até nós conseguimos convencer o Figueiredo que não tinha gostado do filme, que o filme era espetacular. Como é que alguém não gosta daquele filme? O filme tem tudo, incluindo uma vaca a voar, portanto. Não, uma vaca presa a um balão. É verdade. Mas na cabeça dela ela estava a voar, porque não pode explicar como é que funciona o Helio. Até para a semana, pessoal. Deus. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go, you'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. Up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. I do not deny that my heart has greatly desired this.